Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta com vocês mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá, e ele também do outro lado do Canadá, se juntando a mim aqui, meu amigo programador lá na EA Motive em Montreal, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? E aí, pessoal, beleza? Olá, Giliagem. E aí, cara, fomos abandonados hoje. Rafael Kunen dormiu meio torto aí, acho que tinha muita coisa na cama dele aí, e ele não conseguiu acordar pra fazer o programa. Igor de Castilho tá passeando, rapaz, tá aproveitando o solzinho de Montreal, então restou pra Fernando Seco e eu fazermos aqui programa pra vocês, que eu acho que vai ser bem legal, um assunto polêmico, mamilos, no programa de hoje, eu acho. É, Seco tá ali já alisando as mamilas dele. Pena que vocês não podem ver, que isso aqui é só áudio, mas... Fernando, diz pra gente aí, cara, como é que tá sendo essa nova fase da sua carreira na EA Motive? Algum outro update pra dar pra gente? Ah, deixa eu ver. A gente foi num churrasco bem bom ontem, de verão. Pois é, bem massa. Aí tá sendo bem diferente, assim, sabe? Porque como eu tá formando um time e pessoal com backgrounds muito diferentes, sabe? Uhum. Tem bastante gente que veio de diferentes empresas e tal. Tem um monte de gente da Bioware, sabe? Teve gente bastante aqui de Montreal, da Warner, Ubisoft, Capcom Vancouver, gente da EA mesmo. Uhum. Então, por enquanto, a gente tá tentando formar um time, sabe? Então tem bastante, assim, jeito diferente de trabalhar, jeito diferente de pensar e tal. Daí a gente tá no processo ainda de formar o time, sabe? É bem, bem cedo ainda. Isso já acabou de ser formado, então é um processo natural. Isso assim, que eu ia sabe? Falar. A própria Motive é muito nova, né? Além das pessoas que estão nela terem vindo com esses backgrounds diferentes. Você acha isso um processo que é interessante, essa parte dele? Ou você gostaria já de estar num estúdio que já soubesse quais são os processos e só sentar hit the ground running? Como é que tá sendo pra você, assim, pessoalmente? Eu acho que é porque nos últimos, o que, talvez 10 anos, né? 12. Muitos anos. Sempre que eu cheguei no lugar, eu já tinha pelo menos o core do time pronto, assim, sabe? Uh-huh. Eu já chegava de solo, assim. Só que agora eu sou um dos core do time, assim, sabe? Então a gente tá ainda tentando entender o que é o jogo, como é que a gente vai fazer as coisas, qual é o papel de cada um. Então algumas coisas são mais lentas do que a gente espera, algumas decisões precisam de mais tempo, né? Uh-huh. É um processo novo, assim, é interessante, é bem interessante, mas eu vou dizer que, sabe, eu sou bem energético, assim, eu gosto de jogar Dark Souls. É, aí, pois é, daí, pelado. Pois é. Aí, é só assim, é um processo novo, é bem interessante de acompanhar, assim, sabe? Legal. Principalmente a fase de concepção, assim, que é onde a gente tem os conceitos do que vai ser o jogo e quais são os macrosistemas que a gente precisa começar a prototipar e bolar, sabe? Uhum. Pré-produção é sempre interessante. Eu nunca tive oportunidade de participar de uma onde o time também tá sendo montado, né? O mais próximo que eu já cheguei disso, ainda é muito familiar, que é nos jogos da Copa do Mundo, por exemplo, que isso acontece de 4 em 4 anos, então a gente sempre monta um time meio que novo pra fazer. Então eu fiz o de 2010 e o 2014. Em ambos os casos, assim, era gente que pelo menos já era ou da EA ou já conhecia um pouco do FIFA. Era difícil você quebrar muitos processos e começar do zero, até porque um jogo que sai todo ano, a gente já tem um procedimento muito bem definido, assim. Mas pré-produção no geral sempre é empolgante, cara. Eu curto. A gente tá finalizando o FIFA 18 agora e daqui a um mês e pouco já vai estar na pré-produção do 19. É sempre uma época muito legal e eu tô empolgado pra isso. Mas a gente tá aqui pra fazer mais um episódio do PodQuest pra vocês, falar de vários assuntos legais. Então vamos começar o PodQuest 203 agora. Vamos lá. Começar então, Fernando Seco, perguntando pra você se essa semana você teve tempo de jogar alguma coisa diferente, assistir um seriado, um anime, ou algo que você queira falar pra gente aí, manda. Essa semana eu rateei um pouco no Overwatch, tava vendo o World Cup de Overwatch e o International de Dota. Legal. É muito incrível, assim, ver a quantidade de empolgação e energia ao redor de esportes, né? Estando meio envolvido, assim, com games há um tempo e ver, assim, jogos que você joga, ver o nível da qualidade do cara jogando é outra coisa, assim, sabe? Eu acho que às vezes remete mesmo, assim, quando você joga naquele timinho de final de semana e você vê realmente um time profissional jogando. É. Aí você fala assim, cacete. Exatamente. Só que eu acho que uma coisa que eu achei muito impressionante em esportes, assim, é que o disparelho entre os top times e os bottom times é tipo, é colossal, assim, sabe? Uhum. Não chega a ser, por exemplo, sei lá, um campeonato brasileiro que mesmo o melhor time, quando talvez massacre o pior time, talvez seja uns 4-0, assim, sabe? Uhum. Mas nesses jogos, é, tipo, 5, 10 minutos, acabou, assim, sabe? Entendi. Tava vendo até o Overwatch, fiquei impressionante, o time da Coreia jogando contra a Rússia, e eu já tinha visto vários jogos dos coreanos, e eles eram muito incríveis, assim, os russos são muito, muito bons. Só que, assim, se você jogar muito bem, o mínimo que talvez que você consiga ganhar um mapa é 4 minutos e meio, assim, sabe? Aham. E eu tava vendo isso, fui pegar água, voltei, e 10 minutos depois tinha acabado os 4 rounds, assim, sabe? Caralho. Quer dizer que os caras, tipo, defendem o objetivo por 4 minutos, em 30 segundos eles capturam o objetivo deles e vão pra frente, assim, sabe? Aham. Então, tipo, caralho, em menos de 20 minutos, um trabalho de um ano inteiro do pessoal foi, sai chutado, assim. Sim. E no Dota eu vi coisas parecidas, assim, sabe? Team Liquid teve um jogo, assim, que eu achei um absurdo, assim, sabe? Tipo, o outro time não fazia nada, assim, parecia tipo um monge profissional jogando contra um monge noob, assim, sabe? Sim. Então eu achei isso muito interessante, assim, é um disparelho, assim, muito maior do que a gente vê em esportes na vida real, né? Eu acho que tem a ver com massa crítica, né? Você precisa de times suficientes pra preencher um campeonato, mas você ainda não tem a quantidade de jogadores elite grande o suficiente pra que o campeonato inteiro seja balanceado. O FIFA é um outro exemplo que eu tenho, que obviamente é um esporte individual, né? E nas regionais você vê muita disparidade, igual você falou. Quando chega nas finais mundiais, assim, já selecionou muito, né? Vão 32 caras, imagina. FIFA é um jogo jogado por, sei lá, 20 milhões. Então, selecionar 32 desses 20 milhões, provavelmente eles vão ser de um nível tal que vai ser bastante mais equilibrado. Não que não tenha 4-0 na final mundial de FIFA. Tem, mas acho que essa disparidade você vê mais nos regionais, onde tá realmente separando um ou dois caras elite daquela região contra, sabe, os outros 30 que, na verdade, não tem a menor chance contra esse pessoal. É bem legal de ver. Mas não chega a ter um time onde o outro não consegue pegar na bola. Não, ou, né? Não chega. Ou não consegue, tipo, não é 80% de posse de bola contra 20%, assim, né? Não, isso é muito raro, talvez quase não exista. Mas daí já nos campeonatos da semana parecia isso aí. Entendi. Bizarraço. Mas foi muito legal de ver. Você curte assistir esportes e tal? Eu gosto, cara. Eu vou dizer que eu comecei a primeira vez que eu assisti, eu achava que era meio bobo ver alguém jogando. Pois é. Aí, com o tempo, teve o campeonato interno, que esse foi muito legal, que quando jogava League of Legends, a gente tinha o time da EA. Tinha o time da EA. Então a gente jogava contra a Band, contra o time Curse, todos os times. E aí a gente jogou uma vez contra o time, tipo, reserva do time Curse, assim, sabe? Que é um dos times grandes, assim. E foi uma experiência muito incrível, assim, sabe? De, tipo, tava todo mundo dizendo assim, ah, o jogo tá parelho. De repente acaba o jogo, assim, sabe? E todo mundo fica se olhando, assim, tipo, hã? E aí, ficar conversando com os caras. E, tipo, isso me deu razão pra próxima vez que teve a liga de League of Legends assistir, sabe? E desde então eu assisto, assim. Tanto eu não jogo Dota, mas eu acho muito bonito de ver. Tem muita skill envolvido, o jogo também é super bonito de assistir. E o Overwatch eu jogo, então eu gosto de assistir. Tentava se prestar atenção no time brasileiro que foi pra lá. Sim. E aí foi muito empolgante ver eles ganhando a primeira partida, assim, muito rápido, sabe? Quando foi muito decepcionante ver que eles levaram 4 derrotas consecutivas, assim, sabe? Entendi. E novamente, o pessoal tá vendo, eu tô entrando. E aí você consegue se empolgar vendo, assim, pô, olha o nível de skill desse cara, assim, sabe? E sem contar uma coisa de game, eu nunca tinha percebido, mas eu parei pra pensar quando eu assisti os dois jogos. A quantidade de infra que a Valve bota só pra você ter informação suficiente no jogo, pro telespectador saber o que tá acontecendo, sabe? Uhum. E ferramenta pro narrador mesmo. De mudança de câmera, de selecionar personagem, de... Às vezes, eles estão selecionando um cara, de repente começa um evento e logo faz a transição pra lá, assim, sabe? Eles devem ter triggers do tipo, tá acontecendo uma batalha, assim, sabe? Move pra lá. No Overwatch, eu achei incrível, assim, que os levels são muito bonitos pra quem tá assistindo, sabe? É, são mesmo. Então, eu achei muito interessante que deve ter uma mentalidade de construir level pra ele ser apresentável pra quem tá assistindo, assim, sabe? Sim, cara. Não só um level bom de jogar, sabe? Deve ter toda uma infraestrutura animal, assim, só pra bolar um corredor do jogo, sabe? Com certeza. certeza. E isso a gente sente agora, por exemplo, no FIFA tentando fazer isso da forma força bruta, né? Empurrar o FIFA como um esporte, goela abaixo de todo mundo, sem ele ter sido um jogo que foi pensado pra esporte de início. Então a gente encontra muita dificuldade em ter que investir muitos recursos em features que não sejam necessariamente pra se jogar FIFA, mas que sejam pra assistir FIFA. E a gente ainda tá na infância disso, eu acho, dentro do FIFA, mas em vários outros jogos a gente vê, igual você falou, pensamento no esporte desde o início, né? Isso aí é muito interessante, é uma forma diferente mesmo, é um outro completamente diferente tipo de requisito de jogo, que agora nós desenvolvedores temos que pensar nele também. Ah, o nosso jogo não tem que ser só bom de jogar, tem que também ser bom de assistir, caso isso seja uma parte, né, do que o jogo pretende fazer. Eu acho isso muito interessante e tinha vontade de fazer mais, que dentro do FIFA já dá muito trabalho fazer só aquilo que a gente faz todo ano, então tem um time só cuidando das features pra esportes, e eu gostaria de poder fazer mais parte disso, mas acaba que não dá tempo de fazer tudo que a gente gostaria. Mas é bem interessante isso aí. Você curte ver esportes? Eu curto, mas outros tipos, né? Eu nunca entrei no bandwagon dos MOBAs, e aí, igual você falou, pra eu assistir um jogo de MOBA, eu realmente preciso que essas ferramentas sejam colocadas em uso, porque eu não vou entender o que tá acontecendo se não tiver um bom narrador e um bom trabalho de te mostrar a ação. Mas o esporte que eu mais assisto são jogos de luta, principalmente o Street Fighter V, né? Street Fighter 4 e agora o 5, que todos os EVOs já há 4 anos, eu tiro tudo da minha agenda naquele fim de semana, porque eu gosto de ver, conheço os jogadores, né? Conheço, que eu falo não pessoalmente, sei quem são os jogadores profissionais mais famosos, tenho os meus favoritos, os caras pra quem eu torço dentro do Street Fighter, e esse é um dos esportes que eu mais assisto. Além do FIFA, quando acontece, né? Mas FIFA é muito novo ainda, e eu acho que ainda é, em termos de experiência de espectador, assim, ainda não é tão rica quanto os outros, assim, justamente porque não foi pensado dessa forma desde o começo. Mas eu, claro, vou acompanhar o FIFA como uma pessoa mais do que somente um fã. Mas nos jogos de luta, sim. Eu sou muito fã e aprendi, assim, a gostar de EVO já há alguns anos e venho acompanhando sempre. Uma coisa muito legal que a Valve fez até pro International, que eles criaram um stream pra usuário comum e pra iniciantes, beginner ou newcomers. Olha. Então, a diferença foi bem sutil, mas muito legal, que toda vez que um cara usa algum poder ou que o narrador comenta alguma coisa, aparece, tipo, a descrição do que é o poder, e daí mostra, por exemplo, os bônus. Uhum. Aí quando alguém faz level up, mostra quem fez level up, qual skill ele fez level up e o resultado disso. E com um texto bem explicadinho, assim, ah, isso aqui vai te dar mais 20 resistência a fogo. Uhum. Tem gente que não sabe o que é isso, então tem a descrição lá, com isso ele vai receber menos 20% de dano de fogo toda vez que blá blá blá blá. Bem descritinho. Então foi bem interessante ver, assim, porque tem mais, assim, de curioso, sabe? Eu achei muito legal. Principalmente que é um jogo muito complexo, sabe? Sim, isso que eu ia falar, isso tudo é de propósito, né? Eles devem imaginar que pra crescer a audiência, você precisa alcançar o cara que talvez uma primeira visualização vai ficar totalmente overwhelmed com o que ele tá assistindo. Eu seria um desses. E acho que eu iria apreciar, por exemplo, um stream onde, pelo menos no começo, tivesse um pouquinho mais de explicação, fosse um pouquinho mais amigável pra quem não conhece o jogo. Bem interessante isso aí. Tipo Galvão Bueno narrando Fórmula 1. O carro tem 4 rodas, motor, e ele tem... E ele anda na pista. Certo, Arnaldo? Quer dizer... Chama outro cara lá. Que... Reginaldo Farias. Pois é, não tão descritivo. Bom, da minha parte, essa semana eu experimentei um joguinho mobile brasileiro, feito por um dos times tops do Brasil, cara, que foi o Galaxy of Pen and Paper, da Behold Studios de Brasília. Galera da Behold que já esteve aqui no podcast falando do Chroma Squad, aquele jogo estilo Power Rangers, de tática em turno. Agora eles lançaram, vamos dizer, um side projeto do Knights of Pen and Paper, que é o Galaxy of Pen and Paper. Pra quem não conhece, é um jogo onde um mestre e alguns amigos que são jogadores de RPG vão jogar um RPG no estilo sci-fi ou cyberpunk. Então você joga um jogo onde tem pessoas jogando um jogo de RPG. E é muito divertido montar as classes de personagem dos jogadores, né? Você escolhe, por exemplo, alguns buffs, né? Por exemplo, meus personagens obviamente são a galera do podcast. Então eu fiz lá o Seco e o Rafa. Eu ainda não tenho dinheiro pra ter um terceiro jogador. Quando eu tiver, vai ser o Igor. E aí eu botei lá, o Seco ele vai jogar de mago, né? No caso, do sci-fi, ele vai ser, sei lá, a classe, eu esqueci os nomes agora, a classe que usa um negócio parecido com magia. Tipo um, sei lá, um hacker. E o Rafa vai ser um guerreiro, vamos dizer, que é tipo uma classe de samurai urbano do Shadowrun. E aí tem uma história, você começa, e ele faz muitas referências a soap operas espaciais e sci-fi. Então, por exemplo, a primeira fase, né, primeiro capítulo, o nome do capítulo é Tem que começar num planeta com areia. E aí é um planeta tipo Tatooine, assim, e aí começa a história, você são ajudantes do cara do ferro velho do planeta, e é assim que começa, né? E aí vai, tem várias aventuras, e você não só controla o que acontece durante o combate, que é um combate baseado em turno bem legal, eles já têm uma fórmula muito bem feita, né, o pessoal da Behold, pra esse tipo de jogabilidade, mas também você controla assim, a sua quest agora é matar não sei quantos inimigos do tipo tal. E aí você decide a cada batalha, porque você também controla o mestre, né? Quantos inimigos vai ter? Então, se você quiser matar, fazer 10 batalhas matando um de cada vez, você pode. Só vai demorar pra caralho e vai ganhar muito menos experiência. Ou você pode fazer 2 batalhas com 5 inimigos cada. Vai ser bem mais difícil, porque os 5 ao mesmo tempo te atacando. Porém, você vai ganhar muito mais experiência, vai ganhar até perks, né? Que são só pra quem consegue fazer da forma mais difícil. Então, essa aqui é a manha do jogo. É você vai montando os encontros e fazendo as quests com mais ou menos dificuldade de acordo com o seu risk-reward, né? Quanto mais inimigo tiver, mais chance tem de você se dar mal. E gerenciando recursos enquanto isso. Os itens de cura, o mana dos jogadores, quando você dá level up, você tem muitas opções pra cada classe de novas habilidades. Genial pra mim, é um jogo com quantidade de conteúdo que você não vê em qualquer jogo mobile por aí. E recomendadíssimo. Poderia recomendar antes até de jogar, porque eu sei que o pessoal da Behold faz um trabalho fantástico, mas eu de fato experimentei e tô jogando. É o meu joguinho de jogar lá agora deitado na cama de noite. É o Galaxy of Pen and Paper do pessoal da Behold. Muito maneiro. O mais legal é que é um jogo Gaming Forever e não é... E né, purchase. Isso também. Obrigado, gente, por ter deixado eu comprar uma vez só. E nunca mais vocês me encherem o saco com propaganda ou microtransação. Então é isso, é outra coisa que eu aprecio bastante também. Vamos então para a parte principal, que tal? Do nosso podcast 213 aqui, Fernando Seco e eu separamos um assunto para vocês, como eu falei lá no começo, talvez meio polêmico, vamos ver. Mas Fernando, a motivação para a gente conversar hoje aqui, para mim pelo menos, é um jogo que foi muito falado ano passado, a gente falou várias vezes aqui, você fez até stream jogando ele, que foi o No Man's Sky. Tão lembrado dessa figuraça? Então, No Man's Sky, aquele jogo que foi vítima do próprio hype de uma forma muito grande, a gente já falou muitas vezes disso aqui. Mas essa semana, o No Man's Sky, completando um ano de existência desde o seu lançamento, lançou um patch, um update gigantesco, adicionando muitas novas, entre aspas, features, como o multiplayer, como a capacidade de pousar sua nave de fato nos planetas, como uma economia intergaláctica toda conectada. E isso nos chamou a atenção pelo seguinte: porra, um ano depois, o jogo vem e entrega features que tinham sido prometidas desde o começo. E como é que fica o consumidor, como o Fernando Seco, por exemplo, que pagou preço full pelo jogo um ano atrás, já jogou, já viu o estado do jogo naquele momento. Será que Fernando Seco algum dia vai ter vontade de voltar pra No Man's Sky? Será que esse jogo que ele vai jogar um ano depois de ter pago por ele vai ser aquele jogo que foi prometido? Então, eu queria realmente falar sobre... A gente tá ok enquanto consumidor com a indústria tá fazendo isso e outros jogos, claro. Não estamos falando só do No Man's Sky. Outros casos em que isso acontece. Se podemos falar de Early Access e várias outras coisas, Kickstarter e etc. Mas queria primeiro, Fernando, seu sentimento mais cru sobre No Man's Sky em particular. Um ano depois, você vai voltar pra jogar? Você tem algum incentivo pra fazer isso? Como é que você se sente? Eu já tinha achado sacanagem o estado inicial que o jogo saiu, né? Principalmente que, sei lá, depois de 3 horas, o game design ia ter escrito na tua cara, assim, sabe? E aí, se você não é um cara que gosta de fazer as coisas repetidas compulsivamente, não vai pra frente, sabe? Mas eu acho assim, eu acho que uma porra da sacanagem com o consumidor, sabe? Por ser um desenvolvedor, isso é meio conflitante, assim, sabe? Eu acabei de sair de um projeto que teve uma situação parecida, assim, sabe? Foi o Mass Effect, que a gente tinha uma visão, a gente prometeu algumas coisas, e decisões foram feitas, e o jogo foi lançado de uma forma com que a maior parte dos consumidores achou que o jogo não tava da forma adequada, assim, sabe? Pra algumas pessoas foi uma surpresa, sabe? Uhum. E pra outras, mesmo discutindo, não foi tanto. Então eu imagino que pode ter acontecido uma coisa parecida com o pessoal do No Man's Sky, sabe? Eles achavam que todo mundo ia amar o conceito de geração, eles estavam tão empolgados com aquilo que meio que fez blind do que era o jogo de verdade, sabe? Qual era o fundamento do jogo. Quando o jogo saiu e teve o backlash, eles devem ter olhado e falado assim, caralho, cara, tipo, nossa expectativa era outra, assim, sabe? A gente apresentou esse jogo pra, sei lá, 10 mil pessoas, essas 10 mil pessoas falaram assim, cara, esse jogo é fantástico. Só que talvez eles nunca jogaram mais de, sei lá, 4 horas, sabe? Eu entendo os patches que eles estão fazendo, eu entendo o time tentando devolver pra comunidade o valor que eles prometeram, sabe? O difícil pra mim é querer voltar pra um jogo, assim, nem se tava falando, sabe? Porque tem tanto jogo legal, sabe? Tanto jogo bom saindo todo dia. Quando você tá empolgado pra ver jogar alguma coisa e você se, tipo, fica decepcionado, você não vai voltar, sabe? É muito difícil. Você, inclusive, ficar com raiva do negócio, sabe? Sim. Vai até falar mal e vai pra frente e não quer mais nem pensar no negócio, sabe? É foda, porque eu entendo o sentimento de querer continuar investindo pra quem gostou do jogo, quem pagou pelo jogo, o pessoal poder dizer, galera, olha só, desculpa, mas tá aqui o jogo que a gente prometeu, sabe? Só que it's a bit too late, sabe? Eu sei, cara. Entendo exatamente o que você tá falando. Uma parte disso deve ser até uma vontade deles de salvar a própria reputação, entre aspas, né? Que é aquela coisa de que eles foram jogados na lama, o pessoal da Hello Games, depois do lançamento do No Man's Sky, do jeito que foi. Eu imagino que eles estejam perdendo dinheiro, sinceramente, fazendo o que eles estão fazendo agora, porque quanto mais cópias do No Man's Sky vai vender o fato de você ter um patch um ano depois que todo o hype se transformou numa parada tóxica, né? Você tinha um hype absurdo, No Man's Sky vai ser o melhor jogo da história da humanidade, e ele virou o pior jogo da história da humanidade, né? Como é que você se recupera disso e o que sai disso, né? Então eu imagino que eles estejam fazendo isso muito mais pela própria reputação do que até pra ganhar dinheiro, porque eu não vejo como eles possam vender grande quantidade de cópias mais do No Man's Sky. Não importa nem que eles tivessem entregado agora aquilo tudo que tinha sido prometido um ano atrás, que eu não sei se entregaram, mas eu acho complicado. E eu tô contigo que isso é um assunto um pouco agridoce pra gente, né? Porque nós estamos também do lado do desenvolvedor e a gente testemunha o quão fácil é. Não é fácil, mas vamos dizer, a gente vê como é possível você chegar nessa situação. Você, durante o processo de desenvolvimento de um jogo, se colocar nessa situação, e uma parte de nós simpatiza com o quanto eles foram vítima do próprio hype. Acho que no caso do Mass Effect Andromeda a gente simpatiza mais ainda, porque a gente não necessariamente concorda com a percepção que as pessoas tiveram do jogo inicial, mas a gente em nenhum momento disse que o Mass Effect Andromeda era o jogo perfeito, que atendeu a todas as nossas expectativas como jogadores. A gente não falou isso. A gente acha que a reação foi exagerada, mas simpatizando ou não com o lado do desenvolvedor, eu acho que não tem como negar que o consumidor, que não sabe de nada disso e não precisa saber, tudo que ele sabe é que ele enxerga uma promessa de um jogo, paga lá os $70 por aquele jogo e espera em troca no mínimo aquilo que foi prometido, né? E pra esse cara, o que significa isso que tá sendo feito? Significa, de fato, uma grande sacanagem, que é como a gente fica se sentindo, por exemplo, no caso do No Man's Sky, quando você compra ele a preço full um ano atrás e vê aquele tipo de jogo que foi lançado. Então, agora pensando além de exemplos específicos, né? A nossa indústria, ela tá, de uma certa forma, quase que obrigando o consumidor a aceitar ou se acostumar com isso, né? Outros exemplos são jogos que fazem early access como uma forma de bancar o final do seu desenvolvimento. Então, ó, pague aqui antecipadamente pelo privilégio de jogar meu jogo mal acabado. E muitas vezes você vai gastar o seu tempo jogando aquele jogo que ainda não tá finalizado e não vai nem jogar o jogo finalizado depois. Porque igual você falou, aí já passou, você já moved on, né? Você já foi pra frente na sua vida. E não é como se não tivessem novos jogos saindo a cada mês, a cada semana, né? Pra você experimentar. Então, eu queria falar mais disso aqui, no modo geral. A gente tá confortável com essa posição, né? O fato da nossa indústria agora funcionar dessa maneira, Fernando? Você, por exemplo, tem algo que te incomoda nisso, por princípio ou não? Sim e... Sim, eu acho. Talvez o esquema é que a indústria tá mudando para um modelo onde ela é mais reacionária, sabe? Ela reage mais do que tá acontecendo. Por exemplo, eu acho que o melhor exemplo que eu posso pensar de um jogo que foi Early Access, que foi moldado pela necessidade da comunidade e virou o jogo que todo mundo queria, é o Destiny. Que o Destiny foi aquele jogo que foi prometido 1 milhão de coisas, mas saiu um bom shooter, com um sistema medíocre de quests, assim, com raids boas. Pouquinho conteúdo, né? É, e um sistema de comunidade bem fraco, assim, sabe? E a cada patch, eles davam alguma coisa mais próxima do que a comunidade queria, assim, sabe? Então, agora, o Destiny é um jogo, assim, redondo, em todos os quesitos, onde ele tem muito conteúdo, as pessoas sentem muita vontade, eles têm comunidade, as pessoas vão jogar porque o jogo é bom, tem comunidade, tem suporte da Band, e a Band ouve o que eles estão assistindo. Eu, respondendo a tua pergunta, eu penso que, às vezes, é difícil satisfazer o pessoal, sabe? É, mas, sempre difícil. Muito Mas difícil. Se você der alguma coisa pra eles que eles fiquem felizes e você continue construindo em cima daquilo, uhum, tem uma chance maior de agradar, sabe? Eu acho que o Minecraft fez isso também, de uma forma muito boa. Um exemplo claro são os mods da Bethesda, uhum, que eles não lançam um jogo provavelmente que todo mundo quer, mas a comunidade transforma o jogo no que a comunidade gostaria que fosse. É um modelo que, como desenvolvedor, eu não consigo entender direito, sabe? Uhum. Que eu gosto de começar uma coisa e terminar uma coisa, olhar e dizer sim, eu jogaria isso, sabe? Sim. Então, quando a gente conversa sobre o No Man's Sky, sabe? Foi um puta de um hype, teve um early access, quase um early access, né? É a full price, sabe? O que mais acho que me ofende não é nem ele ser um early access, sabe? Ser o full price. Uhum. Eu acho que fosse, tipo, 15 pila e dissesse assim, ó, galera, esse jogo daqui a um ano vai ser incrível, sabe? Você paga 15 pila e você pode continuar jogando. Eu acho que ninguém teria se sentido ofendido, sabe? Entendi. Entendeu? Porque você tá pagando a experiência que não existe, sabe? Uhum. Você tá pagando por uma promessa de uma experiência que o cara pode ou não entregar. É verdade. A Hello Games podia simplesmente fechar e se dar o nome de bananinha, abrir um estúdio novo. Acho que todo mundo esperava que isso fosse acontecer, inclusive, dado o fracasso gigante que foi, né? É. Eu concordo com o que você está dizendo, mas acho que aí é uma questão do quão transparente o desenvolvedor é sobre tudo isso. Por exemplo, no caso do No Man's Sky, não foi nada transparente, né? Acho que nem eles mesmos esperavam que eles fossem operar nessa forma de lançar um jogo tão bare bones quanto ele saiu. E eles foram pegos de surpresa pelo tamanho do escopo e não conseguiram entregar. Mas o exemplo do Destiny, acho que é um exemplo muito relevante, onde eu acho que eles ajustaram o curso. Eu não me lembro, pelo menos, do Destiny, quando ele saiu, ter sido falado que... Eles sempre falaram que iam suportar o jogo, que ia ter muitos updates, mas talvez a gente não esperasse que faltasse tanto conteúdo quando ele saiu e que tanto conteúdo e features fossem adicionados depois. Então, eu consigo ver como algumas pessoas ficaram com uma bronca grande do Destiny também, pelo fato de elas não esperarem que fosse assim. Eu acho que eles fizeram um trabalho fantástico de acertar o curso depois do navio já estar, né, em rumo, e isso faz com que agora eu acho a expectativa pro Destiny 2 seja diferente, seja desse tipo de arranjo. E eu acho que o quão mais transparente você é sobre isso, melhor pra todo mundo. Eu acho que esse é um modelo que pode acontecer. Eu acho que o Minecraft, por exemplo, é um outro exemplo onde foi muito mais transparente, né? Minecraft sempre foi um serviço desde o início. E eu acho que essa é a grande diferença. Se você posiciona o seu jogo desde o começo como sendo isso, é um jogo que vai naturalmente evoluir. E aí, igual você falou, você reflete isso nos preços. Você fala que, então essa primeira versão, ou um Early Access da vida, vai custar menos pra que você nos ajude a desenvolver e suporte aí o fato de que o jogo ainda não tá completo. E quando ele lançar inteiro, vai ser mais caro. Então, esse é um incentivo pra você entrar antes. Isso aí que eu acho que a gente precisa aprender, né? E pra cada projeto, a gente vai tomar essa decisão. O meu jogo faz sentido você ter um modelo de publicação estilo Early Access? E como a gente vai fazer, né? Ou outros jogos, não vale, não faz o menor sentido. O que faz sentido é a gente fazer um ciclo, vamos dizer, regular de desenvolvimento e entregar no final o core do jogo, né? Como a gente fala, já pronto. Um típico desenvolvimento de um jogo, você tem fases. A gente chama de alpha, que é o feature complete, beta, que é o content complete, né? Ou seja, no alpha, todas as features que o jogo vai ter pra sempre estão implementadas. E no beta, todo o conteúdo que o jogo vai ter pra sempre tá no jogo, né? Em teoria, né? Em teoria, pois é. Mas pelo menos assim, quando você tem a intenção de fazer dessa maneira e faz o seu melhor pra entregar dessa forma, e o jogo só sai depois que essas fases estão completadas, você precisa ter vamos dizer, um compromisso isso, né? Você tem que estar pronto pra entregar isso. Se você acha que o seu jogo não vai estar pronto pra fazer isso e depende desse feedback da comunidade até pra decidir que direção tomar, né? Muitos jogos você tem muitas features que você podia fazer, muitos tipos de conteúdo que você podia colocar e você quer ouvir da comunidade de jogadores pra que direção ir, então você tem que ser muito claro sobre isso desde o começo. É a única coisa que eu tô dizendo. Sabe? Você tem que formatar o seu projeto pra isso, ter uma política até de preço pra isso, né? E eu não acho que tenha nada de errado fazer dessa forma, contanto que todo mundo mundo esteja sabendo que é isso que você tá fazendo. O problema que eu tenho hoje são os jogos que não atendem a essa promessa e depois usam, entre aspas, a desculpa de que a gente vai adaptar de acordo com a comunidade. Tudo. Desses modelos que a gente comentou que não funcionam, a grande maioria deles é single player, sabe? É, sim. Eu acho que talvez pela natureza que o multiplayer é um jogo que tá sempre evoluindo, sabe? Mesmo co-op, multiplayer, por exemplo do Destiny, negócio de raid, é muito mais fácil a comunidade ver o valor de continuar investindo no jogo, sabe, e voltar. Entendo. Então, por exemplo, Destiny você vai voltar pelas raids, assim, você vai voltar pelo conteúdo novo pra jogar com o pessoal, sabe. Eu acho que, por exemplo, jogar um single player, mais que ele evolua, sabe. Imagina assim, você tem um early access de um single player, se você jogou e terminou, qual a razão pra você voltar pra continuar vendo a evolução dele. Mas de um multiplayer, seja competitivo, cooperativo, etc, você vai ver pequenas evoluções que vai melhorar a tua experiência, sabe? É. Então eu vejo Battlegrounds, que é um jogo que tá bem popular agora, que é um Battle Royale numa ilha com 100 pessoas, faz um monte de coisa, e eles são sempre, se não me engano, ele ainda é Early Access, ele não é um full game ainda. Ele é beta. E você tá vendo a quantidade de feed que tá tendo, a quantidade de investimento da comunidade, do próprio desenvolvedor, pra tweakar, arrumar e fazer o que a comunidade quer. E como eles estão vendo o jogo evoluindo constantemente, eles estão voltando e jogando, sabe? Estão consumindo todos os updates, etc. Então tá tendo esse loop de valor, assim, sabe? A comunidade quer, recebe, daí a comunidade quer, recebe. Então tem esse loop de você ver que o Early Access está sendo um investimento, sabe? Porque você tá moldando o jogo de uma forma que deixa ele melhor pra sua experiência, sabe? Sim, mas o PlayerUnknown's Battlegrounds foi feito assim desde o começo, né? Isso, eu não sei da história, eu só vi os feeds e etc, vendo o pessoal comentar bastante. Ele sempre foi um projeto que ia ser lançado e evoluir com a comunidade desde o início, então quem entrou tava sabendo disso, e é o que eu tô falando da transparência. Acho que você tem um ponto aí que matou a charada, que é o jogador do single player, ele tá meio que consumindo as features e o conteúdo, né? Ele passa por aquilo como se ele tivesse realmente comendo uma barra de chocolate e quando chega no final, acabou o chocolate. Que motivos você tem pra querer ter aquela mesma experiência de novo, que agora tem uma amendoazinha no meio do chocolate? Enquanto que o multiplayer, você não sente como se você estivesse consumindo algo que vai acabar. Não, ele tá sempre presente e você tá simplesmente tendo iterações e em cima de iterações com aquela mesma feature, o mesmo conteúdo. O que faz ser diferente de uma pra outra é o fato de você estar interagindo com outras pessoas e tá tendo ali situações que você nunca viu antes e nunca se repetem porque são jogadores e, né, e a quantidade de situações que podem ter dentro do jogo. E isso nos remete até a forma como MMOs foram implementados, onde eram projetos claramente evoluindo, né, junto com os jogadores. Então você pega um WoW, quantas pessoas voltam pra jogar o WoW toda vez que sai uma nova expansão, né? E eu acho que essa cultura de você apreciar um jogo conforme ele vai sendo desenvolvido e dar esse loop que você falou, joga, dá feedback, recebe mais feature, joga, dá feedback, recebe mais feature, foi, vamos dizer, celebrado pelos MMOs e hoje a gente tem outros projetos que são totalmente multiplayer conseguindo fazer isso. Agora, num single player, principalmente o No Man's Sky é um outro exemplo, a gente está sempre voltando pra ele, porque ele é muito, um exemplo muito vivo disso. Era um jogo que era pra ser voltado pro multiplayer, era pra ser sobre o que eu consigo descobrir versus o que você consegue, né? E não entregou isso de começo e acho que essa foi a maior falta dele. Quem comprou um jogo single player com pouquíssimo conteúdo e mecânicas muito repetitivas, quer dizer, pouquíssimo conteúdo infinito, entre aspas, mas que era sempre variações do mesmo, né? É que nem você tá num armazém com 20 toneladas de arroz, né? Tipo, tem um monte de coisa. Tem arroz pra caralho, mas é tudo arroz. Então, é interessante porque, assim, se o single player consegue ter conteúdo dinâmico suficiente pra que o loop nunca se repita, por exemplo, Rogue Legacy. Isso. Você consegue jogar um Early Access do Rogue Legacy e continuar jogando até muitos patches depois, porque raramente o mesmo conteúdo vai acontecer. Eu acho que a intenção do No Man's Sky era ter isso, sabe? Uhum. Mas eu acho que o loop principal do jogo nunca foi bem resolvido, sabe? Porque, primeiro, a quantidade de inimigos é limitada, o negócio de objetivo é o seu objetivo, porque o jogo não te dá objetivos. Então você tem que criar motivações pra você continuar jogando aquele conteúdo dinâmico. E, mas o pior é, logo você já vê o loop do jogo, assim, sabe? E como você não tem motivação, sabe? Por exemplo, o Rogue Legacy, qual é a motivação? A motivação é você ficar mais forte. Então, se você jogar 10 segundos e morrer, você já ganhou o suficiente pra ficar um pouquinho mais forte. E você continua jogando. Então, não importa o que você faça, você tá acumulando alguma coisa pra ficar mais forte. Já o No Man's Sky era assim, sabe? Você vai pegar recursos e não sei o quê. O inventário é limitado, você tem que fazer craft pro inventário, você tem que procurar, você tem que entender o que tem que fazer. Aí chega uma hora você começa a ficar irritado, assim, porque o loop do jogo tá brigando com o loop do jogo, sabe? Eu preciso guardar, eu preciso pegar mais coisas pra fazer craft, mas pra isso eu preciso de mais espaço, pra mais espaço pra pegar mais crafting. E é tudo sobre um jogo sem fazer crafting, sabe? No final é um jogo sobre crafting e não sobre conteúdo dinâmico e exploração, sabe? Eu tenho um problema assim que esse jogo, eu acho que ele não foi bem resolvido, sabe? Eles precisavam muito mais tempo pra eles entenderem o que é legal do jogo, sabe? Uhum. Eu acho que o conteúdo dinâmico é incrível, sabe? Mas ele não consegue sustentar um jogo. Você vê um, novamente, Rogue Legacy. Um jogo simples, onde conteúdo é gerado dinâmico, é divertido, é desafiador, você até pode escalar a dificuldade baseado no seu risk reward, e o loop é bem resolvido, assim, sabe? Mate os chefes, mate e consiga legacy, eu fique mais forte, assim, sabe? E eu acho que, novamente, No Man's Sky nunca conseguiu resolver o loop principal, sabe? Minecraft conseguiu resolver o loop principal de uma forma bem fácil, assim, sabe? Sim. E o fato de ter mod e co-op, sabe? Cara, isso foi exponencial, assim, sabe? De eu entrar um dia na EA e descobrir que um time inteiro de systems tinha um reator nuclear que eles mantinham na hora do almoço, sabe? Que eles foda. Montaram uns scripts malucos lá com um monte de fórmula louca que se você uhum. não botar não sei o que, explodir a radiação, matar todo mundo, sabe? E eu ficava olhando, tipo, quanto tempo vocês levaram pra fazer isso? Ah, tinha um ano e meio. Tipo, como assim, cara? Caralho. Você falou algo que é fundamental para jogos que esperam que o jogador faça esse loop de repetição, típico dos roguelikes, que é o seu core gameplay tem que ser muito fechadinho. Porque esse é a base de tudo. É, por exemplo, um outro jogo tipo Rogue que eu amo de paixão, que é o Darkest Dungeon. Ele tem isso. Qualquer 5 minutos jogando o core gameplay dele é gostoso. E isso faz com que você jogue 50 milhões de vezes 5 minutos, sabe? Certo. E esse é o pilar desse tipo de jogo. Quando você tem geração dinâmica de conteúdo, como você não vai ter, de novo, aquela barra de chocolate bem definida que tem começo e fim, você precisa que essa coisa que todo mundo vai estar fazendo over and over pra consumir o seu conteúdo dinâmico seja muito gostosa de fazer. Muito bem resolvido. E não pode ser chato, não pode, igual você falou no caso do No Man's Sky, ter um grind em cima de um grind, sabe? Eu tenho que fazer grind disso, mas pra cada um que eu consigo disso, eu tenho que fazer grind de outra coisa pra conseguir aquilo, sabe? De fato, isso aí foi o grande problema fundamental que eu acho que eles tiveram, que não ajudou o caso específico deles e, no mais geral, jogos, cara, onde você tá propondo ao seu jogador repetir algo e consumir um conteúdo que é gerado dinamicamente, tem que ter um loop fundamental de gameplay muito bem resolvido. É, eu, novamente, voltando pro Destiny, cara, tipo, o Destiny conteúdo não tinha nada especial, mas o level design era muito bom. Shooting é muito bem resolvido. A mecânica, jogo, né? Você vai, começa a fazer shooting, aí você gosta de um tipo de arma, você pega outra arma, às vezes você repete as quests só pra você fazer o level up da arma, você gostou dela, e é bom de fazer shooting, sabe? E aí o mínimo suporte a co-op fez com que você jogasse com seus amigos, e aí o fato de ser bom de dar shooting, sabe? O core deles é muito, muito bem resolvido. É um jogo sobre dar tiro na cara. Fez muita gente passar por cima até da falta de boas ferramentas sociais. Exato. De bons tipos de diferentes missões. E eles foram adicionando isso depois. A diferença foi isso aí que você falou. O core deles estava muito fechadinho, muito gostoso, que a gente sabia que a Band ia conseguir entregar isso. A gente tem que fazer uma piada hoje, Liard, com o fato de que você não aparece no Joga. Joga essa ideia e metade da comunidade não aparece. Não, cara, tem que fazer piada com isso não, tem que lamentar, porque eles são idiotas, não sabem o que estão perdendo. Não, não são, cara, é porque você é o carismático. Eu nem faço nada. Você é a Xuxa, você é o Sérgio Malandro, velho. Então, eu sou a menina peituda no RPG, né, que faz todo mundo querer jogar. Não, sorry. O Rafa e eu, a gente tava conversando com o nosso amigo Travis aqui, e ele tem um amigo que faz streams, até bem populares no Twitch, de RPG de mesa. Ele bota a câmera na cabeça do mestre, então ele tá vendo sempre a mesa de jogadores, e eles estão jogando RPG e fazendo stream disso, e é super popular. E aí, o amigo dele tava falando pra ele que tem uma menina, que toda vez que ela vai, o stream tem 5 vezes mais gente assistindo, sacou? E aí ele fez uma experiência, entre aspas. Ele pediu pra ela vir um dia dia com uma blusa bastante decotada e sentar bem de frente pra ele, de forma que a câmera dele, que tá no alto da cabeça, tá sempre virado pra ela, de cima pra baixo, assim. E disse que esse dia quebrou todos os recordes do canal dele, do Twitch. Que é foda, cara, de você pensar da natureza humana, é isso. Nerd, né, cara? Ele agora vai, tá falando, ah, meu amigo vai pagar comissão pra ela aparecer em todos os streams, porque ela dá lucro pra ele. Ó, oh, que massa. Win-win. Mas é muito escroto, né, você pensar nisso, mas tudo bem. É bizarro, né? Porque eu tenho amigos, cara, que tem streams, tem canais do YouTube bastante populares. Por exemplo, o pessoal do Jogabilidade. Eles fazem, às vezes, features mais, assim, in-depth no canal. Aí dá X pessoas assistindo. Aí faz um videozinho de dicas pra passar de uma fase tal, dá 50X, sabe? Coisa muito mais rasa e sem preparação, mas que é popular. Então é meio foda você equilibrar isso. A gente quer... Nós aqui, a gente sempre quis fazer um conteúdo que é mais profundo. E aí isso naturalmente vai atrair menos gente do que a parada só pra zoar, sabe? As pessoas gravitam pra isso, tem jeito. Sei lá, eu não dou razão pra essas pessoas que não assistem, por exemplo, só porque o cara que faz as piadas não tá lá, entendeu? Eu acho que é até melhor quando o cara faz as piadas e não faz tanta piada pra poder a gente apreciar o resto do conteúdo, pô. Joga essa ideia, a gente tá discutindo game design ao vivo e somos profissionais dessa área com muitos anos de experiência. Quem que não vai querer assistir isso? Não importa quem esteja presente no stream, sacou? Mas as pessoas não enxergam assim, então deixa pra lá. Mas eu acho que talvez se a gente tivesse um stream em inglês, por exemplo, ia ser uma outra característica, sabe? Eu acho que o pessoal ia dar mais valor, sabe? Eu acho que o brasileiro, apesar de tudo, ele é muito folgado, assim. Ele tem que ferver, sabe? É, yeah, eu sinto isso, sim, Seco. Não vou dizer pra você que isso aí é real, cara. Já até pensei, né, mas a gente já não tem tempo pra fazer o podcast. Não, mas eu tô dizendo assim, que eu acho que é só pela natureza, assim, sabe? Só pela natureza das coisas, é. É uma pena, porque eles não sabem o que estão perdendo. Porque, tipo, até meu afilhado, assim, sabe? Eu converso com ele. Ele entra em computação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, ele nunca viu podcast, ele quer trabalhar com jogo, mas aí... Né? Uhum. Nunca conversou comigo. É. Aí eu falo, eu sempre sacaneio com ele assim, pô, velho, se eu tivesse a tua idade, um padrinho disponível, louco pra te ajudar, sabe? Eu agarrava com as duas mãos, os pés e, entendeu, calda. É, não, tudo por take for granted, né? Assim, mesmo eles, assim, eu sei que não me faz por mal, assim, mas é que a cabeça dele tá em outras coisas, assim, sabe? Tem exemplos profissionais disso, cara. Isso aí que você acabou de narrar. Tinha um rapaz jovem aqui que era QA do nosso time. Então vamos dizer, a posição mais baixa que tem no desenvolvimento é o cara que é iniciante em teste, né? Ganha menos, aquela coisa. E ele passou 6 meses falando pra mim, pô, cara, eu quero ser game designer, eu quero ser um produtor, quero chegar onde você tá e ir além. E a gente tinha conversas sobre isso várias vezes. Aí chegou um dia em que, meu irmão, tá aí a tua oportunidade. Saiu um associate producer, que é o entry level, né, de produtor e designer, e a gente tá procurando uma pessoa e eu sugiro que você faça o teste. Chegou tua hora, meu irmão. O cara não fez o teste. A gente passou pra ele a tarefa, né, ah, você vai analisar tal feature, vai escrever um documento sobre ela, o que você acha bom ou ruim, como você melhoraria. Passamos isso pra ele, falamos que, ó, entrega aí pra gente quando você estiver pronto. Passou uma semana, passou 2, 3, nada. Aí eu fui perguntar pra ele aí, cara, por que você não entregou a parada que a gente falou? Ele, não sei, não deu tempo, não senti que aquela feature ali que vocês pediram pra eu descrever era legal e tal. Deu uma desculpa esfarrapada. Tipo, deixou de agarrar uma oportunidade, cara, que ele jurava de pé junto, que era o que ele mais queria. Não, mas ele queria só se você desse pra ele. É. Ó, tá aqui a vaga. Ah, não, garanto que se eu chegasse pra ele e falasse, você tá contratado, ele ia querer. Agora, cara, então como que você acha que você vai chegar lá, sabe? Se você tem a oportunidade única de estar dentro da empresa já, de ter gente te apoiando dentro da empresa pra você fazer a parada e você não faz, como que você acha que vai chegar lá? E aí, infelizmente pra ele, ele não tava indo muito bem como QA, ele nem tá mais com a EA agora. Foi mandado embora. Aí, prova, não ia ter com vontade de fazer nada. O dia só tá falando bonitinho. Não. Provavelmente tá falando pros amigos, pô, cara, nem tem oportunidade, cara. Porra, entendeu? Trabalhei não sei quantos meses lá, porra, fui mandado embora, não pude, entendeu? Ninguém me deu uma vaga de produtor. Fuck you. É, entendeu? E aí, filho da puta, é. É, não me deram oportunidade alguma. É, eu não vejo, cara, isso aí que você tá falando muito assim. Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aí pra vocês. Mais uma semana. Ó, vou falar que na semana passada quem escolheu a musiquinha do Pod Quiz musical foi o Zabuzeta, hein? Então, culpa é dele. Mas, Zabuzeta, toca pra gente, por favor, a música que você escolheu no episódio passado. muitos ouvintes acertaram, né? Acho que são uns 8 aqui, não sei. Mas a primeira de todas foi a Gabriela Jorge no Twitter, que falou que essa música é de Rayman Legends. Acertou em cheio a música que o Zabuzeta escolheu. E além da Gabriela Jorge também, Gabriela George, versão inglês. Além dela, o Ricardo Silva, o Michael Pereira, o Fernando Henrique Rosa, o Carlos Baroni, o Leonardo Viana, o Fred e o Ulisses Parola. Todos eles acertaram Rayman Legends no PodQuiz musical. E aí a musiquinha que eu queria ter colocado semana passada, mas acabei mandando o arquivo errado pro Zabuzeta, ela fica pra essa semana. Então, Zabuzeta, toca pra gente, por favor, o novo PodQuiz musical. Tem muito disso nesse jogo, hein, Seco? Mas quem acha que sabe, é só mandar um tweet para @podquestbr ou uma mensagem pra gente nos comentários do podquest.com.br episódio 213 ou ainda no youtube.com/podquestbr episódio 213. E é isso, Fernando. Obrigado, cara. Você tirar tempo do seu domingão aí pra gravar o podcast com a gente. Coisa que nem Rafael Cunha, nem Igor de Castilho tiveram coragem de fazer, hein? Não, obrigado nada, velho. É o pagamento no final do mês, né? Aquele abraço. Então, que abraço e fica rico com o Patreon, né? É por isso que a gente faz. Mas não é nada disso. A gente agradece a audiência de vocês. Esperamos que tenha sido um episódio interessante. Agora a gente vai seguir com a vida aqui. E na quinta-feira, joga essa ideia no canal do podcast no YouTube, youtube.com/podquestbr. Quer falar de game design com profissionais da indústria e ainda ver nossas caretas lá fazendo sinais pra vocês? É lá no youtube.com/podquestbr que você encontra. Mas por essa semana, Guilherme Lopes, Fernando Seco ficam por aqui. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Sound, you kill the egg, so don't stop, get it, get it.